Lá vai! A dança que eu vou mostrar é fácil de aprender. Vem ver, você vai ver! É o Mambo Louco! O Mambo Louco! Você pode ser jovem! O velho enxuta como eu! Você já aprendeu, é o Mambo Louco! O Mambo Louco! É só dançar daqui pra lá, depois de lá pra cá! E a cabeça balança, dançando sem parar! É o Mambo Mambo Muito Louco! Não fique aí parado, vem comigo requebrar. Todo mundo vai dançar, o Mambo Louco! O Mambo Louco, é só dançar daqui pra lá, depois de lá pra cá, e a cabeça balançar, dançando sem parar. O Mambo Mambo Muito Louco.